No, la vale afuera. Gente, muito boa noite. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Eu tenho um pequeno hábito e gosto muito de, muitas vezes, ler o Evangelho. O Evangelho, tanto o Evangelho quanto segundo o Espiritismo, como também o Evangelho na sua expressão original, vamos dizer, o Evangelho Novo Testamento, o Evangelho que a gente vem acompanhando durante esses séculos e essas reencarnações que nós temos. E uma coisa que Kardec nos esclareceu e que Jesus faz com maestria é quando Kardec diz que os espíritos evoluídos, eles utilizam poucas palavras e simples palavras para dizer coisas profundas. E Jesus, espírito puro que veio ao nosso orbe, faz isso com uma espetacular capacidade. Jesus, em várias vezes, dentro dos evangelhos, ele se refere a ovelhas, se refere a uma porta estreita, a uma porta larga, a um lírio no campo, se refere a coisas do dia a dia das pessoas a quem ele estava proferindo aquelas palavras maravilhosas. Qual seria o sentido desse de Jesus? Da minha sincera e humilde opinião, seria tornar aqueles ensinamentos mais compreensíveis, tornar aqueles ensinamentos mais fáceis de serem absorvidos por pessoas primitivas, por pessoas que viviam há 2000 anos atrás em um mundo, em uma sociedade que há mais de 3000 anos vivia da pesca e da agricultura. Pessoas que não tinham um desenvolvimento intelectual muito grande e pessoas ainda embrutecidas. E ele falava com uma simplicidade espetacular. Uma das coisas a quem ele se referia sempre era que ele era o bom pastor. Eu sou o pastor, a porta por onde entram as ovelhas. E hoje nós temos a compreensão de que essas ovelhas somos nós. Como fomos nós em nossas encarnações anteriores e muitas vezes pertencemos a rebanhos diferentes. Mas isso também não é de se estranhar. Porque eu me lembro, também lendo no Evangelho, quando Jesus um dia parou para os discípulos e disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. Ele estava nos preparando há 2000 anos atrás para que a gente conhecesse um pouco da grandeza do universo, para que nós conhecêssemos um pouco da vastidão dos mundos que hoje, 2000 anos depois, a nossa ciência começa a descobrir bem timidamente. Eu fiz uma pesquisa uma vez e eu encontrei um número bem interessante. Disseram que aproximadamente no universo existem 100 milhões de estrelas e que essas 100 milhões de estrelas estão espalhadas em várias galáxias e que cada uma dessas estrelas deve ter aproximadamente um sistema solar, vamos dizer, com um mínimo de 5 planetas ao seu redor. Se a gente fosse trabalhar em cima disso aí, desses 100 bilhões de estrelas, desculpa, não são milhões, são bilhões de estrelas, trabalhadas em cima do número de galáxias, os cientistas chegaram a um número provável de planetas de 50 quatrilhões de planetas. Claro que isso aí é uma estimativa muito tímida ainda, porque a gente não tem consciência do que a gente tem ao nosso redor. Mas é um número considerável. E nesses 50 quatrilhões de planetas se desenvolve a vida. E eles também são outros rebanhos. Eles também são ovelhas que, acreditem ou não em um Deus, em um Jeová, em um Krishna, depende, eles têm suas crenças e são também ovelhas do nosso Pai maior e Criador absoluto. Criador tão carinhoso, tão desvelado, que nos deu um Espírito puro para nos orientar. E a esse Espírito, que nós conhecemos com o nome de Jesus, ele designou a difícil missão de organizar o nosso orbe, de governar, orientar, moldar a Terra. E para isso, nos conta Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, que ele deu um pouco da energia celeste retirada da estrela Sol, aquela que nós circundamos, e deixou que Jesus, junto com seus assessores, fizesse o trabalho de moldar o planeta e a vida. E aí a gente recorre mais uma vez à ciência, quando vem dizer que a Terra é um planeta criado há aproximadamente 6 bilhões e meio de anos. Então, eu, quando eu soube disso, algum tempo atrás, eu parei para pensar o seguinte, que há 6 bilhões e meio de anos Jesus já era puro. Imagina quanto tempo de criação Jesus não tem. André Luiz, em um dos seus textos, ele vem nos esclarecer que depois que o Espírito é criado, como princípio espiritual, aquele pedacinho de energia que ainda não tem consciência, e ele passa por todo um processo de elevação espiritual até que ele chegue ao ponto de encarnar pela primeira vez como homem, ou seja, como espírito hominal, esse espírito demora aproximadamente, diz André Luiz, em média, 1,5 bilhão de anos, somente para encarnar como homem. Daí para frente se seguem mais outros milhões e milhões de anos, até que se atinja a pureza. Então, com essa informação e pensando dessa forma, a gente chega a outra verificação que Kardec também fez, e que também está contida no Evangelho. Kardec nos disse, e a espiritualidade passou para ele, que Deus cria sempre e incessantemente. E uma vez, quando reclamaram com Jesus, os fariseus, porque ele trabalhava no dia de sábado, e o sábado era um dia de descanso, Jesus olhou para ele e disse, meu pai ainda hoje trabalha, e eu também trabalho. Então Jesus vem corroborar, confirmar aquilo que a espiritualidade nos diz, mostrando mais uma vez a veracidade e a seriedade que a doutrina espírita tem, nos esclarecendo. Porque essa é a principal função da doutrina espírita, nos esclarecer. Hoje, ainda, Jesus e Deus trabalham. Trabalhando, criando, seguindo e orientando os espíritos que passam pelos vários e vários estados da vida. Nos esclarece também Emmanuel e Allan Kardec, quando a gente vai analisar dentro do Livro dos Espíritos, e tem uma frase de Leon Denis que eu acho muito bonita e interessante, e profunda na sua simplicidade, quando ele diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E para nós que defendemos a doutrina espírita, para nós que conhecemos a doutrina espírita e vemos a análise séria e coerente que ela nos traz, fica fácil a gente compreender que se o espírito é criado simples e ignorante, sem consciência, sem conhecimento, porque ignorância não quer dizer brutalidade, como muitos de nós pensamos, mas ignorância quer dizer desconhecimento. Ele precisa, qual é a melhor maneira que nós, ainda hoje, seres humanos, temos de aprender? É a experiência. É viver. Porque quando a gente vive uma experiência, vale muito mais do que 10 recados ou conselhos que a gente receba, ou do que 10 livros que a gente leia, porque a gente está absorvendo aquilo ali na nossa própria experiência, no nosso próprio tempo. Então Kardec vem nos mostrar que para que essa alma criada, esse espírito criado, simples e ignorante, precise ou possa chegar ao ponto dele tomar suas próprias decisões e a partir daí usar o famoso livre-arbítrio, ela precisa de experiências. E essas experiências são feitas lentamente, encarnação a encarnação, nos vários reinos que a gente conhece e ainda que a gente desconhece. Porque se a gente for chamar, por exemplo, olhar pela ciência, a ciência diz que um vírus não é uma forma de vida. Embora que dentro do A Caminho da Luz, a gente vai perceber que a espiritualidade classifica o vírus como sendo a primeira forma de vida. Vida, do conceito animal. vida no conceito de disposição a crescer. E a gente sabe que a vida existe de várias maneiras. Uma planta tem vida. O ar está infestado por vida, a vida dos infinitamente pequenos e que nós não percebemos. Vírus, bactérias. O nosso corpo é uma morada, porque nós somos habitat para a vida. Nós temos vírus, temos bactérias, temos células que não são do nosso organismo e estão dentro de nós. Então, quando a gente lê aquela mensagem de Jesus e ele fala que na casa do Pai existem muitas moradas, muitas vezes a gente não analisa quais são os tipos de moradas que existem. O mar, o céu, a terra, o subsolo, a lava vulcânica tem bactérias que ali dentro residem, a lua sem oxigênio tem bactérias que ali dentro residem, o nosso corpo. Então as moradas são muito mais infinitas do que a gente imagina. E em uma dessas moradas, pelo menos, cresceu uma espécie dita inteligente. Essa espécie dita inteligente, que já foi estudada pela ciência através de milhares de anos, a gente para e acompanha o crescimento, a evolução dessa espécie. E eu acho lindo quando você pega a Gênesis, escrita por Moisés, há aproximadamente 5 mil anos atrás, e Moisés disse que Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E ele vem discorrendo pela criação, pela passagem das águas, a separação, se fez a luz, se criou os peixes, as plantas, os peixes, os anfíbios, os mamíferos e o homem. E eu acho isso espetacular, porque imagina a mente de um cara primitivo de 4 mil anos atrás tendo consciência para poder escrever isso. Aí tem cientista hoje que chega e diz, mas isso está errado, não está na ordem certa. Claro que não está na ordem certa, ele não tinha capacidade mental de analisar isso na ordem certa. Muito provavelmente isso foi passado mediunicamente para ele, isso foi inspirado a ele para que ele pudesse escrever aquilo ali, e ele escreveu do jeito que ele compreendia. Isso é natural, isso é correto, altamente coerente com a situação dele. Anos mais tarde, chegou um cidadão chamado Charles Darwin e disse que o homem obedece uma lei de evolução e provou cientificamente. Espetacular! Foram 3.800 anos depois, quase 4 mil anos depois. Claro, ele tinha o respaldo da observação científica e uma mente muito mais desenvolvida do que aquela de 4 mil anos atrás. Mais tarde, veio um cidadão chamado Lamarck e diz que os seres vivos passam por um transformismo e que esse transformismo justifica que a girafa tenha um pescoço grande, que o elefante tenha nascido pequeno e hoje ele seja grande, que o ser humano tenha passado do erectus para o virtualis, que é hoje. Hoje nós não somos mais simplesmente homo sapiens, hoje nós somos homo virtualis, porque nós estamos desenvolvendo e vamos continuar desenvolvendo. E esse também é um rebanho. Essas também são ovelhas. E quando a gente pega o livro dos Espíritos, quando a gente pega o A Caminho da Luz, quando a gente pega Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e a gente começa a estudar um pouquinho, a gente vai ver que essas três teorias são, na verdade, uma só grande teoria da vida. Porque quando Moisés disse que Deus disse, faça-se a luz, foi quando Jesus, com seus auxiliares superiores, estava distribuindo pela Terra o protoplasma. E esse protoplasma ia se misturar aos elementos da Terra para formar as primeiras colônias de açúcares no fundo dos oceanos. E dali surgiram as bactérias, que viraram vírus, que viraram colônias maiores, células, que viraram anfíbios, que viraram mamíferos, que viraram o Homo erectus. Esse faça-se a luz, que para Moisés era uma coisa miraculosa, para a gente tem um nome, evolução. E a gente sabe que o que são milhões de anos dentro de uma vida espiritual? Nada. Então para Moisés ele não tinha como compreender aquilo, mas hoje nós temos a condição de analisar o que levou ele a fazer aquilo e de saber que é coerente com a sua época. Essa evolução que Darwin defende que foi feita pelo mais forte, realmente foi. Se a gente for analisar as evidências científicas, a gente vê que o homem nasceu na África, que a África é a raça, é o berço da raça mater, da raça original. Então todos nós hoje descendemos de uma macaquinha feita aquela ali. Por quê? Porque da África, da criação da vida, das várias formas de vida que apareceram na África, foram se espalhando pelos polos, pelos povos, pelo leste, pelo oeste, pela terra, e aí se adaptando a cada clima e cada região à medida que se afastavam do centro da linha do Equador. E aí, nessa pequena explicação, a gente tem o criacionismo de Moisés, o evolucionismo de Darwin e o transformismo de Lamarck, que são três evoluções que se encaixam, três teorias evolucionistas que se encaixam. Basta que a gente tenha um jeitinho e uma pacienciazinha para estudar cada uma delas sem preconceito. Hoje, nós temos no mundo uma grandeza, uma riqueza de etnias imensa. E cada etnia dessa, que normalmente a gente chama de raça, mas aí esclareceu-se que a gente não vem de várias raças, existe uma raça, a raça humana. Existem várias etnias, e essas etnias são as diferenças. E nessas etnias nós temos as diferenças religiosas, culturais, sociais, econômicas, claro, as diferenças psicológicas, e todas essas etnias também são ouvidas. Também são criaturas, filhas de Deus. Me interessa saber se um chama Deus de Tupã, outro chama de Krishna, outro de Jeová, outro de Maomé, e eu chamo de Deus? A mim, hoje, não me interessa. Porque hoje eu posso dizer que tenho uma consciência em andamento, em crescimento, porque é isso que nós somos, consciência de crescimento, de que todos nós somos filhos de um mesmo Deus, Pai amoroso e Criador. E que Jesus foi o Espírito que veio para nos auxiliar, para nos auxiliar e nos orientar. E que no tempo de Jesus, ele mesmo tinha consciência desse tipo de situação. Existem certas passagens na Bíblia onde nós encontramos Jesus se envolvendo com raças e com povos diferentes dos judeus. E olha que isso para os judeus era uma coisa absurda, porque os judeus ainda hoje são um povo altamente preconceituoso. Mas uma das que eu mais gosto é quando Jesus, chegando de barco, atravessando o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago que tem mais de 17 quilômetros de extensão, ele atravessando e chegando ao outro lado, veio um lunático saindo de um cemitério, pelado, porque amarravam ele e ele quebrava as correntes. E ele chega para Jesus e diz: o que é que tu queres conosco, filho de Davi? Ainda não é a tua hora. E ele, Jesus, pergunta: e como é teu nome? Como te chamas? Ele faz: Legião, porque somos muitos. E Jesus diz: sai desse homem, espírito imundo. Mas sem raiva, sem rancor, ele simplesmente ordena: sai desse homem, espírito imundo. E diz o Evangelho que naquele momento o espírito ou espíritos saiu daquele corpo e assustaram uma manada de porcos que pastavam ali perto. E muitas das pessoas que estudam o Evangelho, alguns espíritas, inclusive, eu já vi dizendo isso, dizem que essa passagem da Bíblia ela foi deturpada, porque os judeus não criavam porcos, eles não comem carne de porco, então eles não criavam porcos, então essa passagem está errada. Eu, como todo bom curioso e todo internauta, eu fui na internet e comecei a procurar alguma coisa sobre essa passagem. Na Bíblia está escrito o nome desse povo. Esse povo se chamava Gadarenos. Eram os Gadarenos. E eu comecei pelo nome deles, claro. E fui buscar que os Gadarenos não eram judeus. Na verdade, toda aquela região vivia em guerras constantes, em conquistas e reconquistas. E os Gadarenos eram um povo que descendia dos assírios. Porque aquela região do outro lado do Mar da Galileia tinha sido conquistada pelos assírios há aproximadamente 400 anos. E os assírios comem carne de porco. Então, consequentemente, os gadarenos não eram deles. Então, provavelmente, aquela manada de porcos existiu. O que provavelmente não existiu é que o Espírito diz: deixa que a gente entre naquela manada de porcos. E aí a gente recorre a Kardec, que nos orienta que um espírito humano não evolui para entrar ou para reencarnar em um espírito, em um corpo de um animal. Isso seria involução. Mas aí a gente vem para o velho espiritismo também e pergunta: o que foi que aconteceu então que os porcos se assustaram e caíram no mar? Não é verdade? Quem já participou ou conhece um pouco o trabalho mediúnico, sabe que quando o espírito ele se desprende de um corpo, ele gera uma certa porção de energia, uma certa porção de fluido, que é sentido por aquelas pessoas que estão ali perto, principalmente se elas tiverem uma maior sensibilidade. Provavelmente foi isso que aconteceu. O espírito, ao se desprender, soltou uma energia X que assustou os animais que têm mais sensibilidade do que a gente. E eles saíram correndo e se precipitaram no mar. Mas, na verdade, o interesse de toda essa questão não é explicar os gadarenos. É mostrar que Jesus foi a outros povos e trabalhou com eles também. E o interessante, continua o Evangelho nos mostrando, o seguinte, que depois que foi feito todo aquele auê, todo aquele bababá, vieram as pessoas que estavam assustadas com o que tinha acontecido e viram que aquele que era possuído estava sentado ao redor de uma fogueira comendo e conversando com Jesus, coisa que ele nunca tinha feito. Mas, está no Evangelho também, que aquele povo pediu que Jesus se retirasse nos seus termos. O que é isso nos seus termos? Eu procurei um pouquinho, é imediatamente se retirasse dali, sem fazer alarde. Aí eu mesmo me perguntei, será que é porque eles ficaram com medo do que aconteceu? Será porque eles ficaram com raiva do prejuízo que levaram, porque perderam um bocado de porcos? Será que é porque aquele cara não era querido naquela região? Isso é uma dúvida que nós vamos levar para sempre. Mas uma coisa que Jesus fez foi o seguinte, aquele que foi curado, foi tocado pela energia superior do Cristo, ele disse, mestre, deixa eu ir com o senhor, eu quero lhe seguir. Ele se virou para ele e disse, não, fique com seu povo e fale para ele quão grandes coisas o senhor lhe fez. Fale para ele como foi que Deus tocou a sua vida, lhe ajudou, como foi que Deus lhe curou. Espalhe a notícia do evangelho, espalhe a boa nova. E ele ficou com seu povo e ajudou e orientou. E aí a gente vê que Jesus, há 2000 anos atrás, já tinha essa sensação de ajudar os povos diferentes dos judeus. Uma coisa que qualquer judeu não faria. A parábola do samaritano é outro exemplo espetacular que nós temos disso. Muita gente diz a parábola do bom samaritano. Mas quando a gente diz que aquele samaritano era bom, a gente está dizendo que os outros não prestavam. E na verdade não é isso. Os judeus tinham um preconceito imenso pelos samaritanos. E eu também, como sou curioso, claro, fui saber por que que eles tinham esse preconceito. Historicamente, 600 anos antes de Cristo, um povo, eu não me lembro se foi os persas, passaram querendo detonar Jerusalém, querendo conquistar Jerusalém. Como Jerusalém tinha os muros e os exércitos fortes, eles não conseguiram. O que foi que eles fizeram? Na volta, derrotados, tem uma vilazinha chamada Samaria ali embaixo. Vamos se vingar nela? Mataram os homens, as crianças, os velhos e as mulheres, eles reservaram outros destinos. Por esse fator, por serem vítimas de uma guerra que não era deles, os samaritanos foram anatemizados pelos judeus por uma certa pureza genética ou pureza de casta que hoje a gente sabe que não existe. Porque não existe branco puro, porque todo branco puro vai ter no fundinho lá da sua árvore genealógica um negro. Não existe negro puro, porque o negro puro também vai ter lá um mamelucozinho, um mulato, um índio. Essa pureza genética que foi tão defendida por Hitler, se ele soubesse o que a gente sabe hoje, ele tinha que arranjar outra desculpa para tentar conquistar o mundo. Então, os samaritanos, eles foram violados em sua simplicidade, em seu local santo, em sua vida. Mas Jesus sabia disso, e Jesus sabia que eles eram pessoas como nós. E durante seu ministério, Jesus vem nos mostrar exemplos espetaculares com os samaritanos. Ele calou a boca dos fariseus com a parábola dos samaritanos. Ele chega na beira de um poço e conversa com a mulher samaritana. E diz, uma das lições mais profundas de Jesus é dada àquela mulher samaritana. Sem querer me alongar mais muito no caso, mas ela pergunta, Senhor, os judeus dizem que Deus deve ser adorado no templo. E nós, samaritanos, dizemos que Deus deve ser adorado no Monte Garizim. E aí, por que os samaritanos diziam isso? Porque os samaritanos também iam ao templo adorar a Deus. Só que, quando eles foram expulsos pelos judeus, eles tinham que ter outro lugar sagrado. Aí eles disseram, não, é no Monte Garizim agora. Aquele lugar ali agora virou como um local sagrado. E lá eles iam depositar suas oferendas e orar ao seu Deus. E Jesus diz com muita simplicidade e uma profundidade incrível: mulher, eu te digo que chegará um dia em que Deus não será adorado nem no templo, nem no Monte Garizim, mas dentro de cada um de nós. Isso é profundo demais, porque nos tira toda a culpa. Eu não vou para a igreja, eu não vou para o centro, eu não vou para um templo evangélico, mas eu não preciso ir, porque Deus está dentro de mim e eu estou dentro dele. Agora, para mim, que ainda sou imperfeito, que ainda sou fraco, que ainda preciso de esclarecimento, é bom que eu vá a qualquer lugar desse, a uma visita muçulmana, porque lá eu vou encontrar quem me oriente melhor. Lá eu vou encontrar pessoas que têm defeitos como eu tenho e que vão me ajudar a crescer. Lá eu vou encontrar um exemplo, vou encontrar uma pessoa que tem alguma experiência para dividir comigo. E aí fica mais fácil. Porque que a gente cresça só é possível? É. Está no livro dos Espíritos. A verdade e a consciência foram dadas a todos, desde que a gente saiba procurar. Mas a gente normalmente não sabe procurar. Então, por isso que a gente ainda precisa ir para um templo. Mas Jesus disse, vai chegar um dia, não é hoje ainda, mas vai chegar um dia que Deus será adorado no templo de nossas almas. E é lá onde nós devemos adorá-lo. Mais para frente, eu me lembro de outra parábola de Jesus, quando ele nos falou o seguinte, que um homem construiu uma vinha e que dentro dessa vinha ele construiu uma torre. E essa torre ele alugou a alguns fazendeiros. Chegado o tempo de colher o resultado, ele mandou seus servos àquela vinha. E os fazendeiros bateram e mataram seus servos. Ele mandou outros. E eles bateram e mataram de novo. Aí o homem disse, eu vou mandar meu filho, porque ao meu filho eles vão respeitar. É meu filho. E os homens, vendo o filho se aproximar, disseram, vamos matar ele, que aí a gente fica com a herança. E não tem que dar mais nada a ninguém. E mataram o filho do fazendeiro. Com essa pequena parábolazinha, Jesus vem mostrando, muitas vezes, o que nós temos feito com as ovelhas que ele tem nos enviado. A vinha é o mundo. A vinha somos nós. A vinha é aquele lugar onde as pessoas trabalham pelo crescimento. Os fazendeiros, aqueles que cuidam da vinha, são os líderes espirituais que nos guiam. Os líderes espirituais que nos guiam hoje, será que eles estão servindo a Jesus? Ou estão, como diz Josué, se servindo de Jesus? Muitas vezes a gente tem que parar para fazer essa análise. Será que João está falando aí na frente? Será que ele está falando certo? Ou será que ele está falando qualquer coisa para somente aparecer aqui na frente da gente e a gente está comendo essas palavras que ele está dizendo aí por coisas certas? Para isso a gente precisa analisar o que acontece, analisar o que a gente escuta, analisar o que a gente escreve, analisar o que a gente vê. Porque Jesus também disse que haveria falsos cristos, falsos deuses e falsos profetas. Mas esses falsos profetas a gente iria reconhecer. Porque Jesus foi muito claro quando ele disse também que uma boa árvore não dá mau fruto. E uma má árvore não dá bom fruto. Então, para que a gente conheça o que João ou qualquer pessoa que aqui se encontra esteja falando, a gente tem que conhecer um pouco mais de João. O que é que João faz? João é coerente com os ensinos dele? João faz aquilo que ele prega? João estuda realmente o que ele está falando? Ou isso aí simplesmente foi só uma coisinha que ele está enrolando aqui a gente? A gente precisa parar e analisar o que é que o Espiritismo, no nosso caso, está contribuindo para a nossa vida hoje. Quem está divulgando o Espiritismo para mim? Está contribuindo para mim hoje? Ou está simplesmente me enganando? Está simplesmente roubando a minha parte da vinha? E a gente vai começar a perceber, como eu percebi há um tempo atrás, que muitas religiões, muitas casas, muitas pessoas que se dizem religiosos, não tem muita coisa para passar, não. E aí a gente vai começar a buscar uma resposta. E para mim, como exemplo único e particular, para mim, o Espiritismo me trouxe essa resposta, porque ele veio esclarecer, trazer aquilo que a gente precisa. Muitas vezes eu era católico, eu ia numa missa, eu ia ficar perguntando, mas por que isso? Tem até um material que eu estou preparando para uma próxima palestra, e tem uma frase que é espetacular, um exemplo disso aí. Dizem não, isso é um fato real, aconteceu em 1980, em 90, 99, eu não me lembro Eu vou até dizer, eu estou com ele aqui, vou dizer aqui, vocês esperem. Pronto. Foi uma reportagem que eu peguei da Folha de São Paulo, se eu não me engano. O Papa Bento XVI questionou ontem, dia 28 de 5 de 2006, em sua visita à Polônia, no campo de concentração de Auschwitz, onde estava Deus no Holocausto? Por que ele se calou e permitiu que tantas vidas fossem massacradas? E aí a gente para, como eu parei agora, para me perguntar, poxa, o Papa, sua santidade, o Papa, aquele que tem a chave do trono de São Pedro, que é o representante de Jesus aqui na Terra, como é que ele para se perguntar uma coisa dessa em público, bicho? Qual é a segurança que esse homem está passando para as ovelhas que estão seguindo ele como pastor? O que é que essas ovelhas vão parar e vão pensar daquele que está ali na frente falando? E aí eu fui dentro do Livro dos Espíritos, capítulo, parte terceira, se eu não me engano, capítulo 6º, da Lei de Destruição. E é interessante que a gente leia, porque é muito esclarecedor. E o Espiritismo tem isso, esclarecimento. E aí, se a gente não concorda com aquilo ali, nada é mistério. O Espiritismo também tem conversa, também tem explicação. E aí fica mais fácil para a gente compreender por que foi que Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque hoje nós temos lobos em peles de ovelha. Hoje nós temos pessoas, Jesus disse, eis que vos mando como ovelhas em meio aos lobos, para aqueles que pregavam a sua palavra e que iam pregá-la fora de Jerusalém. Mas hoje nós estamos como lobos no meio de lobos. Nós estamos muitas vezes nos aproveitando de situações, isso eu falo religiosamente, profissionalmente, pessoalmente, familiarmente. Nós estamos nos aproveitando de situações, tentando usufruir o máximo que a gente possa, sem se preocupar com o que está acontecendo. Mas Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz com que a gente utilize a concorrência, que hoje é tão desleal, para que a gente tente, pelo menos, crescer com ela. Para que a gente pegue determinadas passagens de nossa vida que são espinhosas, que são doloridas, que são difíceis, e que a gente aprenda com elas. Porque esses espinhos podem ser vencidos. Até um pedaço de planta feito esse da imagem aí, se você pegar do jeitinho certo, você não vai se furar. Porque, na verdade, os espinhos, qual é a função do espinho numa planta? Se a gente for analisar biologicamente, é proteger a planta. Qual é a função dos espinhos na nossa vida? Desenvolver a nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade moral, a nossa capacidade de reação, nos desenvolver, porque desenvolvimento, progresso, é uma lei da vida. E hoje, o Espiritismo nos orienta que é uma necessidade que nós passemos por dificuldade, porque é da lei. Porque é da lei que todos nós que temos o passado, distante ou próximo, cheio de problemas, colhamos os frutos daquele problema. Mas aí veio um apóstolo e disse com muita sabedoria que o amor cobre a multidão dos pecados. Quando ele disse isso, para ele talvez fosse fácil. Estar pronto para amar ao ponto de se sacrificar, para ele talvez fosse fácil. Se doar integralmente ao ponto de se sacrificar. Mas será que nós estamos prontos para vencer os espinhos de nossa vida amando? Eu, novamente, vou dizer por mim, particularmente, acho que ainda falta um bocado para mim. A gente tenta, eu tento fazer uma coisa ali, uma coisa aqui, a gente tenta se mexer de um lado, se mexer do outro, ajudar uma pessoa, ajudar outra, mas é impossível, pelo menos para mim hoje, ter uma posição 100% de amor. Até porque no nosso estado de evolução, nós ainda não estamos preparados para isso. Porque se a gente tivesse, a gente estava ajudando Jesus, lá em cima. Hoje, nós ainda precisamos passar por dificuldades. E essas dificuldades não são para o nosso mal, porque Deus não quer nada de mal para a gente. Essas dificuldades são para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, porque é da lei que a gente desenvolva e seja perfeito. Porque vamos buscar a perfeição. Para isso, Deus nos deu uma opção. O que é a opção? É a escolha que eu tenho entre permanecer amarrado e atado a determinados tabus, preconceitos e paradigmas, ou quebrar. e vencer aquilo que me limita. E aí quando eu consigo vencer aquilo que me limita, eu estou ascendendo, eu estou subindo um degrau na minha escada. Perfeito, ótimo. Nós temos várias e várias limitações. Nós temos limitações físicas, nós temos limitações psicológicas, nós temos limitações econômicas, nós temos limitações sociais, nós temos limitações de preconceito, muitas vezes é o que nós mais temos. Mas todas essas limitações estão aí para que a gente aprenda, cresça e mude, quebrando essas algemas que nos prendem ainda ao lado mais material, ao lado menos espiritual, ao lado mais egoísta de nossas vidas. Porque nós podemos fazer isso. Jesus disse, quando ele convidou a gente, quando o rapaz queria ir com ele, seguir o caminho dele, ele disse, quer me seguir? Pegue sua cruz e me siga. Quando ele disse, pegue sua cruz e me siga, ele não estava sendo irônico, nem ele estava desdenhando do cidadão que pediu a ele, não. Ele estava dizendo, você pode me seguir, a escolha é sua. Porém, para você me seguir, vai ter uma dose de sofrimento. Porque o sofrimento faz parte de nossas vidas. Muitas vezes nós sofremos para nascer, nós sofremos para crescer, nós sofremos para comer, nós sofremos para nos casar, sofremos para manter uma família, sofremos para envelhecer. O sofrimento ele faz parte ainda da nossa vida tão material, da nossa vida mais carne, mais terra do que espírito. Porque está escrito também no livro dos Espíritos e a Espiritualidade nos esclarece. A terra está mudando, a terra vai mudar, mas não é agora. Por enquanto nós ainda estamos mais preparados para conhecer o sofrimento do que o amor. Mas nós vamos chegar lá. Porque também está dizendo que nós somos criados simples e ignorantes, destinados a sermos perfeitos. E Jesus disse que ele não ia perder nenhuma das ovelhas. Então a gente pode confiar na palavra dele. Essa palavra de Jesus, ou os ensinamentos de Jesus, Deus nos deu uma opção variadíssima para que nós escolhêssemos qual é a melhor religião para nós no nosso momento. Nós hoje somos espíritas, eu sou espírita porque me dá esclarecimento, me dá o que eu preciso. Mas tem gente que é evangélico e que, sendo evangélico, está feliz na sua situação de evangélico. Mesmo que ele não tenha os esclarecimentos que eu tenho hoje, mas para o nível de consciência dele hoje, ele está bem naquele lugar, porque é o lugar específico para ele. Tem gente que está no terreiro de Umbanda, e no terreiro de Umbanda que está feliz. E eu vou dizer que ele está errado? Como é que eu posso dizer que ele está errado se nem eu sei o que é o certo? Me lembro agora de uma história, uma lenda hindu, que diz que a verdade era um vaso e que esse vaso caiu. E quando esse vaso caiu, todo mundo pegou um pedaço. No final, todo mundo ficou com a verdade, mas cada um tinha um pedaço da verdade diferente do outro. Se Deus, que é Deus, me criou e respeita a minha escolha, a minha opção, por que é que eu, que sou criatura de Deus, filho de Deus, não vou respeitar a opção do meu irmão? Eu tenho que respeitar. O Espiritismo é a melhor religião? É para mim. Porque eu já estou num nível de consciência para compreender e questionar o universo. Quando eu começo a questionar o universo, eu preciso de esclarecimento. O Espiritismo é esclarecimento. Mas quando eu não estou preparado para questionar, o que o camarada disse lá, eu faço. Para mim está ótimo. Joana de Ângeles vem trabalhando os níveis de consciência há quase 20 anos, explicando que cada um tem seu nível, tem seu tempo, tem seu horário, e que muitas vezes a religião que a gente diz que é errada, naquele momento, é a certa para aquela pessoa. E que muitas vezes nós, dentro do próprio centro espírita, nós temos preconceito entre centros, entre pessoas. Muitos de nós, eu tenho certeza, já foram vítimas desse tipo de preconceito, já foram vítimas desse tipo de, sei lá, talvez até vamos chamar de invejinha ou de uma coisa parecida. Mas isso não vai contribuir nem vai denegrir com aquele que quiser seguir trabalhando. Porque aquele que quer seguir trabalhando, olha para frente e segue, não olha para trás, em cima do que já passou, em cima de coisas ruins. Porque quem vive de tristeza só vai atrair tristeza. Quem vive de trabalho vai atrair trabalho. Nós somos as ovelhas e as ovelhas são diferentes. E a gente tem que reconhecer e respeitar essas diferenças. Precisamos respeitar essas diferenças. Me lembro de outra passagem no Evangelho, quando João chegou para Jesus e disse: Mestre, encontramos um homem que curava em teu nome, só que ele não é desses aqui que anda com a gente. E a gente disse a ele que parasse de curar, porque ele estava errado. Aí Jesus olha para João com muita complacência e diz: João, não existe aquele que cure em meu nome e seja contra mim. Porque aquele que não é contra nós, João, é por nós. E é isso que a gente se esquece. O que é o cristianismo? É a visão dos ensinamentos do Cristo. Existe um cristianismo católico, um cristianismo evangélico, um cristianismo espírita? Existe um cristianismo umbandista? Existe. Existe o cristianismo do Vale do Amanhecer? Existe aqueles que são cristãos e não têm denominação nenhuma. E a gente precisa aprender a respeitar isso, porque nós também queremos esse respeito para nós mesmos. Nós queremos fazer parte do rebanho. Aquele rebanho que Jesus disse que ele é a porta, ele é a segurança, ele é o roteiro. Mas não quer dizer que a gente tenha que dar um tiro na cabeça, cortar os pulsos, morrer de alguma forma para ir se encontrar com ele lá em cima, não. Ele é o caminho. Ele já explicou. E o que é o caminho? O caminho é a trilha. Então basta que nós, ó, sigamos o caminho dele para que a gente encontre com ele lá na frente, que ele está esperando a gente. Por isso que ele disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vão se perder, porque todos nós um dia vamos encontrar esse caminho. Por isso que ele disse: eu sou a porta do aprisco, eu abro a porta e as ovelhas entram. Mas ele mostrou que a gente precisa agir para isso. Ele disse: eu abro a porta, mas as ovelhas entram. As ovelhas vão lá, ó, e fazem a situação. Nós somos as ovelhas. Nós temos a situação de ter um pastor. Mas alguém aqui já criou cabra ou ovelha? Alguém aqui já fez alguma coisa assim? Socorro, né? Pronto, você me corrija se eu estiver errado, viu? Quando um pastor, ele chega no aprisco, e eu digo isso porque a gente já criou umas ovelhas também, ele abre a porta do aprisco e sai andando, as ovelhas vão atrás dele. Até o pasto. Quando chegar lá no pasto, o pastor se encosta no muro, numa árvore, numa pedra, faz qualquer coisa. As ovelhas ficam lá fazendo o trabalho delas, quer comer. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. O pastor não vai lá e bota o capim na boca da ovelha, não. A ovelha come, a ovelha busca, a ovelha quer. A ovelha vai lá e pá, pá, pá, age. Nós precisamos agir. Quando chegar a hora de dormir, o pastor faz: oi, tem que ter um chucarinho, tem que ter uma buzininha, qualquer coisa assim. Ele vem, as ovelhas vêm todinho, ó. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Entra no aprisco e vai cada uma para seu cantinho. Elas não erram uma, é incrível. É espetacular. Só que tem algumas ovelhas que se perdem. E aí eu volto ao Evangelho de Jesus. Quando ele disse, ele estava jantando na casa de um dos publicanos, eu acredito que foi em Cafarnaum, não me lembro com certeza. E muitas pessoas estavam olhando que Jesus estava juntando com mulheres de má vida, com cobradores de imposto, na casa de um publicano. Aí veio os fariseus e disseram assim: olha para aí, esse mestre de vocês, ó, se mistura com tudo que não presta. Aí Jesus olhou para eles e disse: hipócritas, qual de vocês que tendo 100 ovelhas e uma se perder, não deixa as 99, como estava na música agora que o senhor colocou, não deixa as 99 ali no monte e volta para buscar aquela que se perdeu. E quando encontra, bota ela no ombro e volta para casa e chama os vizinhos e diz assim: venham, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. Com isso ele calou a boca daqueles fariseus que ali se encontravam. E essa parábola é espetacular. Vamos analisar parte a parte dela. Fábio, eu vou me estender um pouquinho, viu? Vamos analisar parte a parte dela. Quando Jesus diz: as 100 ovelhas são um rebanho, né? Não somos nós. E dentro de nós, nós temos aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo, ou seja, que seguem o pastor. E tem aqueles que ainda vão meio pelo outro lado, não é verdade? Aí eu estava fazendo uma comparação. Quando a gente criava cabra, ovelha, essas coisas, se ela sai da cerca ou do pasto, É porque naquele cantinho lá, ela achou alguma coisa que ela achou melhor para comer. Viu um capimzinho mais verde, um negocinho mais apetitoso, e pelo desejo, ela vai e sai do local que era para estar. Eu fiz uma comparação com a gente. O que é que leva a gente a errar? A se desviar do caminho do Cristo? Não é o desejo? É o desejo de ter mais, é o desejo de ser mais, é o desejo de poder mais, é o desejo de fazer mais alguma coisa. Mesmo que essa questão seja econômica, financeira, sexual, religiosa, mas não é o desejo de fazer, de ter, de poder. Então nós também somos como as ovelhas, nós nos perdemos pelo nosso apetite. Porque nós queremos ser vorazes demais, nós queremos ter de tudo, poder tudo, sem levar em consideração as consequências. A nossa sociedade hoje não ajuda a gente para isso não, porque se a gente ligar a televisão, você é o melhor, você pode isso, produto tal para quem sabe fazer. É isso que a sociedade vende para a gente, que a gente precisa ter mais, poder mais, fazer mais. E muitas vezes a gente nem precisa. Porque se a gente parar para analisar direitinho, todo mundo que se disse feliz nessa vida, quase sempre não tinha nada. Jesus era um homem feliz, e ele disse, eu não tenho nenhuma pedra onde deitar a cabeça. Gandhi era um homem feliz, e ele tinha um tear, quando ele morreu ele deixou um tear, um par de sandálias e um hobby. Eu acho que Buda devia ser um homem feliz, e ele vivia debaixo de uma tamareira. Maria Tereza, com certeza era uma mulher feliz, e ela só tinha um hábito. Então quer dizer, a gente quanto mais se aproxima da felicidade, mais a gente percebe que a gente não precisa de tanta coisa. Mas claro, eu, João, ser humano, normal, natural, não vou ser hipócrita e dizer, ah, eu estou preparado para abrir mão de tudo. Não estou, não está no meu nível ainda. Mas eu estou preparado para tentar viver com menos. Eu estou preparado para viver com o suficiente, sem querer demais. Porque hoje você tem um celular? Tem um celular, é uma necessidade, eu viajo todo dia para lá e para cá. Eu preciso estar em contato com minha família, preciso que ela me encontre com facilidade. Ah, João, você tem um carro? Tenho também, meu filho é pequeno, preciso levar para o hospital, preciso viajar, fazer uma coisa, fazer outra. É uma necessidade. Ah, João, mas você não tem dois carros? Não. Você não tem um carro do ano? Não. Você não tem uma conta com R$1 milhão? Tenho, não. Você não fica correndo atrás de serviço extra para arranjar dinheiro no final do mês? Porque você se satisfaz com seu salário. É verdade. Então nós podemos ser felizes com aquilo que temos. Muitas vezes nós perseguimos tanta coisa que a gente esquece de viver o agora, de viver aquilo que a gente tem. E aí a gente se perde. Nesse momento a gente se perde. Mas quando a gente se perde, a gente não vai ficar perdido para sempre, não. O pastor vem, ó, e vai procurar a gente até o momento que a gente também reconheça a voz do pastor que está chamando a gente. E começa a voltar também, porque a gente precisa agir. Ele não vai chegar lá sem a gente fazer nada, não. A gente precisa reconhecer o nosso erro e tentar resgatar. Quando a gente começa a resgatar, os dois se encontram. Ele bota nos ombros. Por quê? Porque ele está dizendo, você daqui não se perde mais. Né? Ele não pega uma vara e mete pancada na ovelha, não. Ele bota nos ombros, protege, leva para casa e diz, venham se alegrar comigo. Porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. Não, devia se alegrar com a ovelha, porque ela estava perdida e se encontrou. Não, venha se alegrar comigo, porque eu sou o pastor e eu encontrei a ovelha que estava perdida. E, graças a Deus, agora ela está conosco. Essa é a necessidade que nós temos para que nós compreendamos quando Jesus disse que nós somos as ovelhas e que do mesmo jeito que existem muitas moradas na casa do Pai, existem também muitas ovelhas. E tem uma necessidade específica que ele disse. Isso está em João, acho que é João 10,16, se não me engano. Quando ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Mais na frente, continuando no Evangelho, ele vai dizer, e há ainda uma necessidade, que... Eita, fugiu agora. Mas achei. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Também cumpre que eu as traga, e elas ouvindo a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. E aí muitas vezes a gente, que tem uma tendência Todos nós, eu acredito, que tenhamos vindo do catolicismo. Né? Eu acho que não tem ninguém aqui que veio de protestantismo ou de budismo, essas coisas. Então, a maioria de nós é católico. E os católicos, muitas vezes, eles dizem que a única igreja é a igreja católica, porque é a igreja do Cristo. Eles têm essas maneiras de dizer que o único rebanho é o rebanho da igreja católica. Isso é totalmente errado. O rebanho é o rebanho do mundo. Nós somos um rebanho, mas isso não quer dizer que a religião tenha que ser única, não. Livro dos Espíritos, pergunta, se eu não me engano, 728, os Espíritos perguntaram a Kardec. Kardec perguntou aos Espíritos, aliás, haverá um dia uma só crença no mundo? E os Espíritos respondem, claro, uma só crença. Mas uma só crença não significa uma religião. Significa uma crença em uma força maior que nos organiza, nos criou, nos lidera, nos orienta. E que nós precisamos respeitar as crenças diferentes das nossas, porque só porque elas têm outros nomes não significa que elas sejam piores. E nem que elas são melhores. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, fadados à perfeição. Cada um tem seu tempo. Cada tempo é individual. Essa individualidade cresce, evolui, progride, porque é da lei. E Jesus sabia disso. E ele nos convida a sermos ovelhas de seu rebanho. Porque também é da lei que tenhamos um rebanho e um pastor. E que Deus nos abençoe agora e sempre.